Seção 29, de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Duas estrofes. A memória de João de Deus. Aí, cechi, il tanto affaticar che giova. Tutti torniamo alla gran madre antica, e il nostro nome appena si ritrova. Petrarca. A queda do teu lírico arrabio de um sentimento português ignoto lembra Lisboa, bela como um brinco, que um dia, no ano trágico de 1755, foi abalada por um terremoto. A água quieta do Tejo te abençoa. Tu representas toda essa Lisboa de glórias quase sobrenaturais, apenas com uma diferença triste. Com a diferença que Lisboa existe e tu, amigo, não existes mais. Fim do poema.